em Salvador, tá Mike Yankee Fox. Diga, Mike Yankee Fox. Solicito autorização para reboque da posição remota para o fim de 6. A remota do pátio 1 até o portão 06, é isso? Positivo, remota do pátio 1 para a posição 6. Tá livre, livre o início do reboque e enxame no término. Ok, obrigado. O táxi Oxané 6251, temos 84 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, só alternando o Galeão. A livre táxi à direita, livre táxi, ingresso e decolagem. Tá pichando zero, vento de 170 graus, com 12 nós, altímetro 1018. Livre táxi, ingresso e decolagem da 10, Oxané 6251. chama Ecológico no 0, chama 25. Ciente. Decolou os 29, chamei o controle 1208. 08, eu chamei a 251, até mais tarde. Salvador, bom dia, eu chamei a 6251, cruza 1900 da El. Sena 6251, no contato radar, se eu mantenha 360, que é autorizado voar a Leda. 0 direto Leda, China 6-5. Torre Salvador, tá, Mike Link Fox, starteado na posição 6, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Coordenar pro de Brigue por 6251 no Doxané? Solicito direto no centro, 1251, alterna no 3325. 351, 3325, brigadão, bom dia. Bom dia, web 6749, Cente de Gold. Bom dia, pronto a cópia? Pronto. Que repetindo para Guarulhos, é o 340, decola da 10 com curva à direita, subida da Leda após Leda Bridge, após Bridge Upper Zulu 16, até o Bravo Hotel Zulu, após Trive e após conforme rota do plano. Transponder 5514, controle 1208. Aprovado nível 340, conforme, decola da 10 primeira direita da Leda Bridge, intercepta V Zulu 16, BHZ, Bravo Hotel Zulu, depois Trive Poços e entra na Star. Controle de saída 20855 no 4 no transponder, posição de número 4, WebJet 6749. Chame para puxa acionar. Chamarei, muito obrigado. Salvador, bom dia, o FG5898, assim, informação do atualização, confie na próxima. Ok, 5898, Salvador Confins 340, via Zulu 16, decola 10, direita após a decolagem, Dael Lida Bridge, aciona 5517, o controle 1208. Aprovado, via Zulu 16, decola da 10, curva direita, Dael Lida Bridge. 5517-1208, controle 5898, posição número 10. Chame pronto, puxa o sinal. Sim, 5898. Estacionamento, portão de número 4, objeto 5, 6749. 749, autorizado, chame para o táxi. Chamada, obrigado.